السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنت عندكم أجناس زاولش يوجي ننترم جاولة دي بداية والنهاية إذا مش ديريتامنت أو كتاب التوحيد. O Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, depois de falar nos capítulos anteriores, depois dele ter falado sobre o riá, a ostentação, bem como aqueles que fazem ações, que pretendem com isso o dunya, como vimos nos capítulos anteriores, ele em seguida, rahimahullah, passa para um outro capítulo que tem a ver com a obediência. Disse rahimahullah: Babu qawlillah ta'ala. Ou melhor, acho que esse capítulo ainda não chegamos. Não. Disse rahimahullah: Babu man ata' al-ulama wal-umara fi tahrim ma ahalla Allah ou tahlil ma harram Allah faqad ittakhadhahum arbaba. O Sheikh rahimahullah, nesse capítulo, disse: Babu man ata'a al-ulama wal-umara fi tahrim ma ahalla Allah. Yani, ele disse capítulo sobre aquele que obedece os sábios e os governantes naquilo que constitui, yani, transformar algo que é halal, algo que Allah subhanahu wa ta'ala considerou como sendo halal, yani lícito, seguir os ulamás e os governantes em tornar isso ilícito. Portanto, temos algo que Allah subhanahu wa ta'ala disse halal, yani é lícito. A pessoa segue as pessoas que dizem isso é ilícito. Portanto, essa é a primeira parte de das palavras do Sheikh rahimahullah. Ou tahlil ma harram Allah. Também, ou essa pessoa segue aquelas pessoas que consideram algo lícito aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala considerou como sendo ilícito. Faqad ittakhadahum arbaba. Yani, a pessoa que faz isso, então, a pessoa tomou esses que ele obedeceu em transformar lícito em ilícito ou ilícito em lícito. A pessoa que segue as pessoas nisso é como se ele tivesse tomado esses como sendo as suas divindades. Yani, quer dizer que eles são a divindade dessa pessoa. Pois o direito de at-tashri', o direito de legislação, compreende somente Allah subhanahu wa ta'ala, ou melhor dizer, pertence somente Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que nesse mundo ninguém tem o direito de legislar algo senão Allah subhanahu wa ta'ala. Ele subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, o Senhor de todas as criaturas, ele é quem conhece aquilo que as pessoas precisam e aquilo que as pessoas não precisam. Sendo assim, ele subhanahu wa ta'ala somente é o único que deve legislar o que é lícito, o que é ilícito. Pois ele, subhanahu wa ta'ala, foi quem criou os céus e a terra. E ele sabe o que beneficia o servo e o que prejudica o servo. Sendo assim, ele somente é quem tem a soberania de prescrever algo e também ele é que tem a soberania de permitir ou proibir algo. Portanto, aquele que houve outro além de Allah subhanahu wa ta'ala nesse aspecto, então essa pessoa é como se tomasse essas pessoas que ele seguiu, é como se ele tomasse ele como sendo as suas divindades. Disse rahimahullah: وقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. Ele, rahimahullah, mencionou como evidência desse capítulo essa athar, essa narração a partir de Ibn Abbas, onde Ibn Abbas radiyallahu anhu disse: "Yushaku an tanzilu alaykum hijaratu min as-sama". Yani Ibn Abbas disse: está próximo o tempo em que vai cair pedras do céu sobre vós. Aqul, eu digo, yani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Yani ele disse, eu digo, o profeta disse, e vocês, yani, em vez de seguirem o que eu estou a dizer, que estou a mencionar a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, vocês estão a debater comigo com palavras de Abu Bakr e Umar. Yani ele, radiyallahu anhu, chamava atenção ao muçulmano de respeitar e se submeter às palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam, por mais que contraria quem for. Yani esta narração, Ibn Abbas teve yani debate com algumas pessoas no tempo de Hajj, e ele dizia que o profeta sallallahu alaihi wasallam recomendava as pessoas de fazerem no Hajj at-tamattu. Yani a gente sabe que o Hajj tem dois tipos, ainda não vimos o kitab Hajj, mas inshallah quando a gente ver o capítulo sobre o Hajj, vamos ver que existem três tipos de formas que a pessoa pode fazer o Hajj. Yani Hajj al-ifrad, a pessoa faz somente o Hajj, ou a pessoa pode fazer yani al-qarin, a pessoa pode juntar o Hajj com o Umra, ou at-tamattu, que é a pessoa numa viagem yani começar primeiro a fazer Umra, depois sair do estado de Ihram, e quando chegar o tempo de Hajj, a pessoa colocar o seu Ihram para o Hajj. Esse aqui é considerado de at-tamattu. E esse é o que yani Ibn Abbas radiyallahu anhu disse que o profeta sallallahu alaihi wasallam recomendou às pessoas. Então quando ele informou as pessoas isso no tempo de Hajj, as pessoas diziam: Abu Bakr e Umar disseram algo diferente. E Ibn Abbas ficou furioso, disse que aproxima-se um tempo em que as pedras do céu irão cair sobre vós, porque se vocês chegaram ao ponto de debaterem yani com palavras de outras pessoas a palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam, então quer dizer que vocês merecem ser castigados, vocês merecem ser yani serem castigados, pois se chegaram até esse ponto de rejeitar a palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam yani devido à palavra de outros além do profeta sallallahu alaihi wasallam, então la khayra fikum, yani não existe não existe o bem entre vós. Sendo assim, o que se espera é só o castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, se um povo não tem yani bem dentro dele, então não espera senão o castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Imam al-Mujaddid, rahimahullah, Sheikh Muhammad ibn Abdullahab, rahimahullah, pretende com esse capítulo chamar a atenção de que a obediência é uma das formas de ibadah. A obediência é uma das formas de ibadah, é uma das formas de adoração. Sendo assim, aquele que direcionar a sua obediência a outro além de Allah subhanahu wa ta'ala e o seu mensageiro, então essa pessoa caiu no shirk. E a obediência, como mencionamos, é um dos direitos exclusivos de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele quer dizer que ninguém deve ser obedecido senão Allah subhanahu wa ta'ala. E a obediência ao profeta sallallahu alaihi wa sallam é uma obediência que está ligada com a obediência a Allah subhanahu wa ta'ala. Yani Allah subhanahu wa ta'ala é quem nos obrigou a obedecermos o profeta sallallahu alaihi wa sallam. E Allah subhanahu wa ta'ala é quem nos obrigou de obedecermos aos nossos parentes. Portanto, a nossa obediência aos nossos parentes, aos nossos pais, ao profeta sallallahu alaihi wasallam, é uma obediência que está ligada à obediência a Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que nós obedecemos a eles porque estamos a obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, a obediência ao profeta sallallahu alaihi wasallam é obediência a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, o Sheikh rahimahullah quer chamar a atenção a respeito disso, que a obediência é uma das formas de ibada. E não se deve obedecer nenhuma criatura, excepto se a sua obediência estiver ligada à obediência a Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, o pai é obedecido, yani, por exemplo, o filho obedece o pai, não porque yani, simplesmente o pai é a fonte yani, que merece a obediência, não. O filho obedece o pai porque Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que o filho obedecesse o seu pai. Essa é a ligação entre a obediência do servo para com outro servo e a obediência do servo para com Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que a obediência ao servo está ligada à obediência a Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala nos obrigou a obedecermos às autoridades. Atiu Allah wa atiu Rasul wa uli al-amri minkum. Portanto, a obediência às autoridades é obediência a Allah subhanahu wa ta'ala. Sendo assim, a obediência às criaturas deve ser naquilo que não constitui desobediência a Allah subhanahu wa ta'ala. A obediência às criaturas deve ser naquilo que não constitui desobediência a Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que Allah subhanahu wa ta'ala, quando nos obrigou a obedecermos nossos parentes, Allah subhanahu wa ta'ala colocou uma exceção. Excepto se eles não te ordenarem a cometer shirk ou a desobedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que nessa situação não é obrigatório ou é imperioso ao servo de desobedecer as criaturas naquilo que constitui desobediência a Allah subhanahu wa ta'ala. E o Sheikh Rahimahullah, quando menciona essa passagem de Ibn Abbas, essa passagem, ele, Rahimahullah, não mencionou aqui para esse assunto que a gente mencionou, que tem a ver com Hajj. Aqui ele mencionou para chamar a atenção de que isso é algo geral, não é algo específico para o assunto de Hajj, como o contexto das palavras de Ibn Abbas. Mas, em todos os aspectos, aquele que for dito qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ele não tem nenhum direito de recusar as palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam e seguir as palavras de outras pessoas. Yani, a obediência deve ser direcionada ao profeta sallallahu alaihi wasallam devido ao testemunho, ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Aquele que diz ashhadu anna Muhammad Rasulullah, quer dizer que deve obedecer ao profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, pois ele está testemunhar que ele sallallahu alaihi wasallam é mensageiro de Allah. E se ele é mensageiro de Allah, aquilo que ele diz tem precedência sobre as palavras de outras pessoas. Daí que Ibn Abbas, como disse aqui, eu digo qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, e vocês dizem qala Abu Bakr. Ibn Abbas ficou furioso. Como é que eu estou a dizer, o profeta disse tal e tal coisa, façam tal e tal coisa, e vocês estão a dizer que Abu Bakr e Umar disseram façam uma coisa diferente, que é contrário àquilo que é as palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, aqui isso aplica-se para todos os casos, em qualquer caso, quando o servo é trazido a palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam, e essa palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam, não há dúvida sobre a sua autenticidade, então não resta ao servo senão se submeter às palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam. Tanto essa narração de Ibn Abbas chama-nos a atenção a isso, a submissão às palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam, a darmos prioridade às palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam sobre a palavra de outras pessoas. Por que devemos dar prioridade às palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam? Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam la yantiku anil hawa. Yani, como Allah subhanahu wa ta'ala disse no Al-Quran, وَمَا يَمْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Yani, Allah subhanahu wa ta'ala disse que o profeta sallallahu alaihi wasallam, aquilo que ele fala não é senão uma revelação de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele sallallahu alaihi wasallam não fala coisas de sua cabeça. Portanto, tudo aquilo que ele fala sallallahu alaihi wasallam constitui revelação, revelação de Allah subhanahu wa ta'ala. E quando a gente testemunha de que yani, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é mensageiro de Allah, estamos a testemunhar também que ele deve ser seguido, sendo ele mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala. Qual é a obrigação quando Allah subhanahu wa ta'ala envia o seu mensageiro? A obrigação das pessoas é de seguirem os mensageiros. E Allah subhanahu wa ta'ala chama a atenção isso no Al-Quran. Disse que não enviamos mensageiro senão para ser seguido. Yani, Allah subhanahu wa ta'ala não envia mensageiro senão para ser seguido. Então, quando num assunto, yani, por exemplo, num debate, alguém vem com palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam, ponto. Yani, o debate termina. Se as pessoas tiverem ikhlas, tiverem sinceridade no mutaba'a, aquele que ouvir a palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam não vai vir se opor à palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam, dizer que não, o imam Abu Hanifa disse tal e tal coisa. Yani, veja que Ibn Abbas, na narração anterior, debatia com essas pessoas com palavras de Abu Bakr e Umar. Abu Bakr, quem é Abu Bakr? Abu Bakr é a melhor pessoa depois do profeta sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakr radiyallahu anhu é a melhor pessoa depois do profeta sallallahu alaihi wasallam nesse umma. Mesmo assim, Ibn Abbas aqui chama a atenção de que Abu Bakr, mesmo tendo o estatuto que ele tinha, Umar, mesmo tendo o estatuto que ele tinha, tudo isso não é suficiente para a pessoa recusar a palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam com o pretexto de que Abu Bakr e Umar disseram coisas diferentes. Portanto, o muçulmano deve ter atenção a esse aspecto de que yani, a submissão para com yani, o testemunho de Ashhadu anna Muhammad Rasulullah tem implicações. Quando você diz Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, isso tem implicações. E dentre essas implicações é você se submeter às palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam. Quer dizer que isso mostra que você tem respeito para com as palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam. Quando alguém menciona a palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam e você fica calado, não vê se opor com palavras de outras pessoas, como fazem algumas pessoas, yani, fanático dos madhahib, você diz a ele esse assunto, disse o profeta sallallahu alaihi wasallam tal e tal coisa, ele disse não, imam Shafi'i disse coisa que deve ser feito dessa forma. Yani, você diz a ele o hadith está no Sahih al-Bukhari ou Sahih al-Muslim, que são os livros yani, incontestáveis no que diz respeito à sua autenticidade. Você diz, o profeta sallallahu alaihi wasallam fez esse ato de tal e tal forma. Ele diz, não. Imam Shafi'i disse tal coisa. Imam Abu Hanifa disse, deve ser feito desse. Yani, veja só, yani, como se diz entre aspas, a falta de respeito que você tem para o profeta sallallahu alaihi wasallam. E são esses indivíduos que quando são feitas caricaturas, yani, quando os kufar fazem caricatura, eles saem à rua e dizem que nós amamos o profeta sallallahu alaihi wasallam, vamos defender o profeta sallallahu alaihi wasallam. Enquanto são os primeiros a rejeitar as palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, onde que está a veracidade quando eles dizem que testemunham que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é mensageiro de Allah? Portanto, o muçulmano deve ter atenção nisso. Portanto, essa narração de Ibn Abbas indica que não é permitido a pessoa obedecer palavras dos sábios ou palavras dos governantes naquilo que constitui oposição à sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. E também essa narração mostra-nos de que devemos dar precedência à palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam. Devemos dar precedência à palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam sobre qualquer outra palavra. Pois a palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam, mais uma vez, é revelação. O profeta sallallahu alaihi wasallam não fala senão aquilo que lhe é revelado. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Allah subhanahu wa ta'ala é quem disse que o que o profeta sallallahu alaihi wasallam fala é revelação. Daí que os sábios mencionaram de que a sunna é revelação. Mas existem algumas particularidades que fazem a sunna ser diferente com o Alcorão. Mas, no que diz respeito à fonte, é tudo de Allah subhanahu wa ta'ala. Yani que vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas as suas características yani são diferentes. Portanto, a sunna yani merece respeito. Daí que yani, você, quando vê a biografia de grandes estudiosos de hadith, como é o caso de Imam Malik ibn Anas, rahimahullah, quando fosse ensinar a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, antes de ir ensinar a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, tomava banho, se perfumava, colocava a melhor roupa. Para quê? E ele considerava isso como yani, respeito para com as palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam. Daí que yani, muitos dos sábios que ensinam yani, hadith, ou que nos ensinaram hadith, ensinavam até adab, yani, as etiquetas que você deve ter quando ouvir as palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam. Isso tudo porque devido ao respeito para com as palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam, porque não só são palavras de qualquer pessoa, são palavras do mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala, que também é revelação. Daí que quando alguém está mencionando um hadith, você deve prestar atenção no hadith, não ficar ou o hadith está sendo mencionado, você está sentado yani, de forma não conveniente, ou o hadith é mencionado, você interrompe yani, isso tudo yani, como se diz, é falta de respeito para com aquilo que é as palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam. E infelizmente essas pessoas que fazem isso são os que saem com as suas emoções quando, como disse, quando são feitas caricaturas, saem à rua a fazerem yani, distúrbio yani, de que estão a defender o profeta sallallahu alaihi wasallam. Mas você quando olha yani, os efeitos das palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam nele, você não vê nenhum efeito das palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam, pois são fanáticos de madhahib ou palavras de sábios. Portanto, os sábios são uma ponte para a gente perceber as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala, bem como as palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam. Não quer dizer que os sábios são a fonte yani, da religião. A fonte da religião é o Alcorão e a Sunna. Os sábios são a fonte e merecem respeito. Yani, os sábios devem ser respeitados, mas o respeito deve ser equilibrado. Não devem ser venerados ao ponto de yani, serem dado precedência às suas palavras do que as palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, o muçulmano deve ser equilibrado em todos os aspectos da religião. Equilibrado na crença, no ibada, no suluk. Yani, a pessoa não pode estar no extremo, em qualquer assunto. Portanto, os sábios têm esse lugar privilegiado na religião. Yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Al-ulama warathatul anbiya. Yani, os sábios são herdeiros do profeta, dos profetas. Sendo assim, merecem respeito, merecem consideração, devem ser defendidos quando forem atacados. Mas isso tudo não implica que eles devem ser dado precedência sobre as palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam, ou de que eles devem ser seguidos fanaticamente, ou tudo aquilo que eles dizem é correto. Os sábios são como seres humanos normais, cometem erro. E esse erro faz parte da natureza do ser humano. Ninguém foi livre do Eros, senão o profeta sallallahu alaihi wasallam. Dentre as criaturas, somente os profetas é que são removidos de cometer erros na religião. Fora disso, todos que vierem depois vão cometer erros. Mas esse erro também é diferente entre o erro do ignorante com o erro do sábio. O sábio erra procurando a verdade, enquanto o ignorante erra por pensar que sabe. Em seguida, disse Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, وقال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعد قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك أو فيهلك. هذا إمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وقال أحمد بن حنبل يعني منسيونه طلبة إمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله رحمة واسعة. ديس إمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته. essa narração só para o seu contexto, foi dito ao Imam Ahmad de que existem pessoas que são lhes ditas sobre tal e tal assunto, e menciona-se a eles hadith a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, eles abandonam isso e seguem as opiniões do imam Sufyan al-Thawri. Ele disse, rahimahullah, quando viu isso, disse عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته يذهبون الى راي سفيان. Eu fico surpreso em ver pessoas que conhecem a situação da autenticidade das narrações do profeta sallallahu alaihi wasallam, يذهبون الى راي سفيان, deixam isso, os hadiths sahih, deixam os hadiths autênticos e seguem opiniões de Sufyan, Sufyan al-Thawri, rahimahullah, que era um dos grandes imam, e Imam Sufyan al-Thawri tinha o seu madhab e tinha seus estudantes. As pessoas pensam que os quatro madhab que existem agora são os únicos madhab que existiram ao longo da história do Islam. Existiu vários madhab. Cada sábio tinha seus estudantes, mas a diferença é que os estudantes desses imams, como o caso de Imam Sufyan al-Thawri, não espalharam o seu madhab, não viajaram pelo mundo, espalharam o seu madhab, ao contrário dos estudantes de Imam Ahmad, de Imam Abu Hanifa, Imam Shafi'i. Eles tinham estudantes que viajavam e espalhavam, divulgavam o madhab, daí que esses madhab ficaram mais conhecidos, mas existiam vários outros madhab. Portanto, Imam Ahmad rahimahullah disse que eu fico surpreso com pessoas que conhecem hadith, a situação do hadith, conhecem a hadith autêntico, deixam isso e vão seguir a opinião de Imam Sufyan. Wallahu ta'ala yakul, enquanto Allah subhanahu wa ta'ala disse: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. الله سبحانه وتعالى disse que tenha atenção, que tenha atenção aqueles que contrariam as ordens dele, as ordens do profeta sallallahu alaihi wasallam, an tusibahum fitnah. Então fiquem cuidado em contrariar as palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam, pois pode cair sobre eles a fitna. E Imam Ahmad rahimahullah disse aqui: al-fitna wa shirk. A palavra fitna aqui quer dizer shirk. Quer dizer que a pessoa que contraria o profeta sallallahu alaihi wasallam, pode ser que Allah subhanahu wa ta'ala testa ele com shirk, fazer ele cair no shirk. Como é que isso pode acontecer? Imam Ahmad rahimahullah disse: la'allahu idha radda ba'da qawlihi an yaqa'a fi qalbihi shay'un min az-zayf fayahlik. Ele disse: pode ser que a pessoa rejeita as palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam e o seu coração entra no seu coração um deslize e ele, com esse deslize que ele teve no seu coração devido a abandonar a palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam, cai, é um motivo dele cair na perdição. E essa é a situação, infelizmente, de muitas pessoas que contrariam a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Ou caem em inovações na religião, outros até caem no shirk, caem no politeísmo, na sallallahu alaihi wasallam. Portanto, contrariar as palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam tem consequências. Ele subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, ele próprio é que mencionou. Ele disse: "Falyahdhar alladhina yukhalifuna amrihi an tusibahum al-fitna ou tusibahum fitna." Ele disse que tenham atenção aqueles que contrariam as palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam, pois ser que cai sobre eles a fitna. E como o Imam Ahmad rahimahullah disse, a fitna aqui significa shirk. Portanto, esta narração mostra-nos de que, essa passagem de que Imam Ahmad rahimahullah fala sobre aqueles que abandonam as palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam e seguem palavras de outras pessoas, mostra-nos de que seguir fanaticamente aos sábios é um dos motivos que também pode levar as pessoas a cair no shirk ou até mesmo na bid'ah. Você vê muito daqueles que circulam, fazem circundações sobre sepulturas. Você diz para ele, isso constitui shirk, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse tal e tal coisa. Ele disse nada. O sheikh fulano disse que isso é permitido. Pronto, para ele, aquilo que o sheikh disse tem precedência sobre as palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam. Sendo assim, ele fica apegado a isso e cai no shirk. E isso é como dizer algo que existe bastante nos dias de hoje. Portanto, desobedecer às palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam tem consequências. E Imam Ahmad rahimahullah aqui chama atenção a algo que a pessoa pode ser bastante sábia, pode ter liderança na religião, mas se ele contrariar a sunna, se ele contrariar al-huda, a orientação, as suas palavras devem ser abandonadas. E isso não diminui o grau da pessoa. Quando é dito que o sheikh fulano errou, isso não diminui o seu grau. Em você deixar as palavras do sheikh, por mais que seja o sheikh que você mais gosta. E isso é algo que o muçulmano deve treinar o seu coração, pois o fanatismo nos dias de hoje entra na pessoa sem a pessoa se aperceber. A pessoa tem o seu professor, tudo que o seu professor diz para ele é correto. Aquele que contrariar o seu professor, ele considera como estando na perdição. Será que isso não é fanatismo? Não há dúvida de que é fanatismo. Ele colocou essa crença de que tudo que vem a partir do sheikh é correto. Sendo assim, se surgir um erro no seu sheikh, ele não vai aceitar, pois ele colocou essa consciência nele de que o que o sheikh diz é sempre correto. Portanto, esse é um grande problema que existe nas pessoas. Em seguida, mais à frente, Imam al-Mujaddid rahimahullah disse: "Wan Adi ibn Hatim radiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqra hadhihi al-aya: ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah al-aya. Faqultu lahu: inna lasna na'buduhum. Qala: alaysa yuharrimuna ma halla Allah fatuharrimuna wa yuhilluna ma harrama Allah fatuhilluna? Faqala bala. Qala tilka ibadatuhum." Rawahu Ahmad wa Tirmidhi wa Hassanah. ele em seguida menciona essa narração a partir de yani, Adi bin Hatim radiallahu anhu. E Adi bin Hatim radiallahu anhu, esse sahabi, era cristão. Yani, era cristão e yani, abraçou o Islã. E ele foi um dos sahabas que yani, viveu bastante. Ele faleceu radiallahu anhu depois de atingir 120 anos. Faleceu depois de atingir 120 anos. São dos poucos sahabas radiallahu anhu que chegaram à centena do que diz respeito à idade. E Adi bin Hatim radiallahu anhu certa vez ouviu o profeta sallallahu alaihi wasallam a recitar o versículo de Surah At-Tawbah, onde Allah subhanahu wa ta'ala disse: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. Allah subhanahu wa ta'ala diz que os judeus اتخذوا احبارهم, yani os judeus tomaram os seus sábios, yani al-ahbar são sábios, ورهبانهم, ruhban são os monges que são os cristãos, tomaram eles como divindades além de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando Adi radiallahu anhu ouviu isso, ficou surpreso. Disse ao profeta sallallahu alaihi wasallam: "Fakultu lahu inna lasna na'buduhum." Yani ele disse que nós não adoramos yani os monges bem como os sábios dentre eles. E ele radiallahu anhu pensava de que o ibada tem a ver com fazer sujud ou fazer dua. E é aquilo que a gente sempre diz, que o ibada é um termo que abrange muitas coisas. Portanto, Adi radiallahu anhu, ele pensava que a adoração é somente a pessoa fazer sujud ou a pessoa fazer dua para yani, uma divindade ou outra além de Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que ele disse ao profeta sallallahu alaihi wasallam: nós não adorávamos os monges ou os ulama, os sábios. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: qala alaysa yuharrimuna ma ahalla Allah fatuharrimunahu. Yani ele disse: esses sábios yani, do judaísmo bem como yani, do cristianismo, será que eles não proíbem coisas que Allah subhanahu wa ta'ala tornou lícito e vocês yani, seguem a eles nisso? وَيُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَتُحِلُّونَ. Bem como eles também consideram halal, yani, lícito, aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala considerou ilícito, e vocês seguem eles yani, nisso? فَقُلْتُ بَلَى. Yani, Adi disse: isso é certo, yani, de que os cristãos e os judeus yani, seguem os seus sábios, os seus yani, sacerdotes e tudo mais, seguem eles naquilo que eles prescrevem. Aquilo que eles consideram halal é halal, o que eles consideram haram é haram. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: tilka ibadatuhum. Isso é considerado como adoração a eles, é considerado como adoração a eles. Portanto, nesta narração, Adi, yani, radiallahu anhu, yani, ele, como disse, ele era cristão, depois abraçou o Islã, e foi, como disse, um dos sahabas que viveu bastante, até atingir os 120 anos, faleceu no ano 68 de Hijra, radiallahu anhu. Ele, quando viu esse versículo yani, do Alcorão, onde Allah subhanahu wa ta'ala disse que os judeus e os cristãos tomaram os seus monges e sacerdotes como yani, divindades, ele ficou surpreso e disse ao profeta sallallahu alaihi wasallam de que yani, os cristãos e os judeus não adoram esses yani, sacerdotes ou os monges. E o profeta sallallahu alaihi wasallam mostrou a evidência de que eles adoravam essas pessoas. Disse que eles prescreviam algo que Allah subhanahu wa ta'ala considerou como sendo ilícito, eles consideravam isso como ilícito, e as pessoas seguiam nisso. Eram os judeus que estão, seguem os seus sábios, os padres e tudo mais, naquilo que eles dizem. Por mais que até na Bíblia não exista aquilo que eles estão a prescrever, as pessoas seguem isso. Portanto, isso é considerado como adoração. E esta narração mostra-nos de que a obediência faz parte da adoração. A obediência faz parte da adoração. A obediência é uma das ramificações da adoração. Aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam mostra a evidência disso, de que Allah subhanahu wa ta'ala considerou a obediência dos sacerdotes pelos cristãos e judeus, considerou isso como sendo ibadah, como sendo adoração. Sendo assim, todo aquele que obedece outro além de Allah subhanahu wa ta'ala na legislação que não vem da parte dele subhanahu wa ta'ala, então ele tomou esse como seu ilah, como sua divindade. E os sábios mencionaram aqui de que existem duas formas de como isso ocorre, como disse o Sheikh al-Islam rahimahullah, como vem no Majmu Fatawa. Disse que primeiro é a pessoa seguir, por exemplo, os sábios ou os governantes naquilo que eles prescreveram de legislação contrário àquilo que é as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. E a pessoa segue sabendo de que isso, por exemplo, eles disseram tal e tal coisa é halal, enquanto é haram. E a pessoa segue sabendo disso, sabendo que isso, na verdade, Allah subhanahu wa ta'ala disse o contrário. Isso, a pessoa sai do Islam, é considerado shirk al-akbar. É considerado shirk al-akbar. Exemplo, chega o governante e diz que a bebida alcoólica é halal. O governante diz que a bebida alcoólica é halal. Sendo assim, a pessoa chega e diz que a bebida alcoólica é halal. E ele, no fundo, sabe de que isso Allah subhanahu wa ta'ala proibiu, mas ele diz que é halal. E segue esse governante nisso. Portanto, aqui a pessoa cometeu o shirk akbar, o politeísmo maior, a pessoa sai do Islam com isso. Ao passo que o outro exemplo é, o outro caso é, a pessoa, o governante diz, por exemplo, tal e tal coisa é halal, mas a pessoa segue esse governante nisso que é considerado halal, enquanto na verdade é haram. Ele segue, enquanto o seu coração sabe de que isso é ilícito, mas ele não acredita que o que o governante está dizendo é correto, mas segue por paixão, segue os seus desejos. O governante diz a bebida alcoólica é halal, e ele vai beber a bebida alcoólica e diz que isso é halal, não porque ele acredita que é halal, mas sim por causa dos seus desejos. É como o caso que existe algumas pessoas quando querem praticar um pecado e eles sabem que é haram, procuram palavras de pessoas que nem tem nada a ver com o din, como se diz, indivíduos shudud, indivíduos que nem se consideram suas palavras, e vão dizer tal coisa, fulano disse que é halal, disse que é permitido, e ele vai seguir isso. E ele, o seu coração sabe de que isso não é correto, o que essa pessoa que ele tomou as palavras disse, mas porque ele quer praticar esse pecado, então quer justificar isso de que fulano permitiu isso. E nesses casos, como disse o Sheikh al-Islam, rahimahullah, essa pessoa que faz isso não comete shirk, não sai do Islam, mas sim é considerado um dentre os pecadores. Portanto, aqui temos dois casos. A pessoa que sabe de que Allah subhanahu wa ta'ala permitiu isso, e chega um governante, por exemplo, ou um sábio, diz que isso é haram. Exemplo, alguém chega, como dizem nos dias de hoje, não vamos comer carne, vamos viver de vegetais. Alguém chega e diz que a carne é haram. A carne é haram. E chega alguém e segue a pessoa nisso, mesmo sabendo que Allah subhanahu wa ta'ala considerou como isso, considerou a carne halal. E ele se segue nesse governante e acredita, passa a acreditar de que isso é halal. Essa pessoa cometeu shirk. Cometeu shirk. Enquanto que, se ele seguir as palavras desse governante, ou porque quer agradar esse governante, mas o seu coração sabe de que o que ele está fazendo é errado, e o que o governante também disse é contrário àquilo que é os ensinamentos do Islã, mas quer ter um lugar próximo do governante, ou coisa dessa natureza. Esses casos, como disse Sheikh al-Islam, rahimahullah, a pessoa é considerada pecadora e não comete shirk. E são vários os exemplos que pode-se dar a respeito disso. O tempo não permite para darmos mais exemplos. Mas o que a gente deve saber dessa narração é que a obediência às criaturas naquilo que constitui desobediência a Allah subhanahu wa ta'ala, isso não é permitido. Não é permitido ao muçulmano de obedecer às criaturas naquilo que constitui desobediência ao Criador, principalmente no que diz respeito ao tashri', à legislação. Aquele que vem começa a colocar as suas leis, e a pessoa segue essa pessoa nisso, enquanto ele sabe de que Allah subhanahu wa ta'ala disse o contrário, e ele acredita de que essas leis são corretas, essa pessoa comete shirk. Essa pessoa comete shirk. Portanto, a obediência aos sábios ou outros além dos sábios, naquilo que constitui desobediência a Allah subhanahu wa ta'ala, não é permitido. E o muçulmano não deve obedecer senão aquilo que constitui obediência a Allah subhanahu wa ta'ala. Isso não quer dizer que você deve sair à rua quando, por exemplo, um governante contraria a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, vem com as suas próprias leis. Você, o que é obrigado a ti é de não seguir aquilo que constitui desobediência a Allah subhanahu wa ta'ala. Isso é o suficiente. Não quer dizer que você deve sair às ruas fazer manifestação ou dizer que devemos remover esse governante ou ir nos massagens falar sobre os governantes. A tua obrigação é somente não cometer pecado. Essa é a tua obrigação. E Allah subhanahu wa ta'ala não te colocou responsável de remover governantes e colocar outros. Portanto, isso deve estar bem claro, de que o fato de o governante cometer erro, por exemplo, pode ser que, como existe em alguns países muçulmanos, pode ser que o governante aceite a instalação de bancos, por exemplo, que têm juros, ou casa de bebidas, ou discotecas. Isso não quer dizer que esse governante acredita que isso é halal. Ele pode ser que permitiu no a sua existência no seu país, devido a shahwa, por dhafu nafs, fraqueza do seu nafs, da sua alma, e, por exemplo, imitação aos kufar. Portanto, isso não quer dizer que ele cometeu descrença, como dizem os khawarij, de que a existência dessas coisas nos países muçulmanos é sinal de que o governante considera isso halal. Esse não é o caso. Se você perguntar a esse próprio governante, ele sabe de que isso é erro. E antes de você virar para os governantes, você olha para si como pessoa, ou as pessoas normais. As pessoas que cometem adultério, será que cometem adultério porque acreditam de que o adultério é halal. Se você perguntar a maioria deles, eles todos vão saber, vão dizer que é haram, mas o seu nafs, a fraqueza da sua alma é que fez ele cair nesse pecado. Aqueles que bebem, dentre os muçulmanos, você vai perguntar a ele de que, será que ele acredita de que bebida é halal? A maior parte dele, ou 99% dele vai dizer que não, a bebida não é halal. Mas a fraqueza da sua alma, a fraqueza do seu imã é que faz ele cair nesses pecados. Portanto, isso não indica de que o fato de existir um determinado mal num país muçulmano não quer dizer que o governante acredita de que isso é halal ou não. Então, devemos saber diferenciar essas coisas. Portanto, como disse, o tempo não nos permite para darmos mais exemplos e irmos mais a fundo. Vamos parar por aqui. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos aumente no conhecimento benéfico e que Ele subhanahu wa ta'ala nos faça viver e morrer sob o imã. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.